Minha psiquiatra me dopou, dormia 24 horas praticamente. Não sabia, não via quando era dia e quando era noite. Mas uma amiga falou assim, Gilmara, começa a ouvir o padre Reginaldo Manzotti, você vai se libertar em nome de Jesus Cristo. Amém. E eu comecei, todo dia, sem poder mesmo deitado, comecei a ouvir todas as novenas, acompanhei todas as novenas. E tomando água benta e benzendo minha casa. Foi hoje eu tô curada, tô liberta, hoje eu tô bem. Tô afastada ainda, mas se Deus quiser ainda vou voltar a trabalhar. Sou professora e graças a Deus tô com saúde para ajudar meus irmãos a cuidar da minha mãe. Obrigado, Jesus. Obrigado, Padre Reginaldo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Estou curada, Senhor. Amém. Amém. Um abraço a você de Foz. Vamos lá, povo de Deus. Dia dos Anjos da Guarda. Bíblia aberta, cartilha de oração. Mateus 18:1-10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Cuidado! Não desprezeis um só dos pequeninos, eu vos digo, que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Padre, existe anjo da guarda? Responda você, sim ou não? Sim. Onde que está escrito? Acabei de ler, caramba. Não despreze uma criança, viu? Fico pensando na pedofilia, viu? Como é que fica? Pais que surram as crianças, que maltratam. Está ali, ó. Cuidado. Não desprezeis um só desses pequeninos, as crianças. Eu vos digo que os anjos delas no céu contemplam sem cessar a face do Pai. Quem disse isso, padre? Jesus. É bom lembrar que os anjos são mencionados mais de 300 vezes no Antigo e Novo Testamento. Além de referências bíblicas que justificam o culto aos anjos, os espíritos puros, guardiões das almas dos homens, anjos da guarda, guardiães das almas dos homens. Qual é a função do meu anjo da guarda, do teu anjo da guarda? Guardar nossas almas. Eles tentam, de alguma forma, agir no nosso pensamento, provocar boas ações, levar-nos para perto de Deus. Os anjos oferecem a Deus as nossas esmolas, recolhem até nossos desejos, fazem valer diante de Deus os nossos pensamentos. Alegremo-nos por ter os anjos da guarda. Vamos rezar e cantar ao mesmo tempo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, sempre me guarde, sempre me governe, anjo da guarda. Você entende? Santo anjo, você já parou para refletir? A piedade divina de Deus nos deu os anjos da guarda. E essa oração é: me guarde, me protege, me ilumina. Amém. Que coisa linda, não é? Santo anjo, se Deus me deu os anjos e o meu anjo da guarda, que ele me proteja. Que o anjo de Deus me guarde no bom caminho. Me inspire bons sentimentos. Me ajude a buscar sempre a Deus. Sempre me guarde. Santos anjos da guarda, protegei-nos, santos anjos da guarda, guardai-nos, santos anjos da guarda, iluminai-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e protegei todos aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. Que a bênção de Deus recaia hoje e que os anjos da guarda evitem todo o mal. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.